Ô, vó, tá moderninho, hein? Que isso, postando nas redes sociais. Mas e você que sai de casa pra pagar a conta de luz? Mude para a fatura digital Copel. Você paga com segurança e ainda é solidário. Para cada cliente que muda, a Copel doa R$2 para o combate aos efeitos da pandemia. Acesse copel.com e saiba mais. Deu pra entender ou o que é que eu desenho? Copel, pura energia. Paraná, governo do estado. Somos a Rádio Ampere AM. CYJ 308, 1460 kHz. 5 mil watts de potência, com estúdio na Rua dos Andradas 249 Centro. 16 horas no ar, levando informação, boa música e entretenimento. Rádio Ampere AM, desde 1979, a rádio do seu coração. Chegue mais pertinho do rádio. Já vai! Porque está começando o programa Sábado Show. Muita música, alegria, piadas e informação de montão. No ar, Sábado Show. Sábado Show. Apresentação Roberto Palmeira. Legal, gente. Alô, meus amigos, muito boa tarde. Que satisfação chegar até a sua casa e conduzir o programa Sábado Show com Roberto Palmeira. Hoje, sabadão lindo, né? Que bom, que maravilha. Mas antes, porém, eu quero convidar você para fazer um agradecimento. Agradecer ao nosso Pai, né? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais uma semana que nós passamos bem, graças a Deus. Recebemos aí a bênção da chuva, tivemos aí uma semana abençoada, né? Então quero neste momento agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, pedir para que Nossa Senhora da Aparecida nos cubra com seu manto, nos proteja de todos os maus e proteja nossas famílias, né? Porque sem Deus nós não estaríamos aqui, se tivéssemos com certeza estaria perdido, né? Então agradeço mais uma vez em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir todas as proteções divinas e desejar para vocês um ótimo sábado, desejar para vocês um ótimo final de semana, que está apenas começando esse sabadão. Amanhã, domingo, dia de visitar a família, visitar os pais, né? O pessoal aí, que os filhos que estão, né, na cidade, ir lá visitar o pai, e dar um abraço na mãe, enfim, é o dia da família, dia de comemorar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. CYJ 308, 1460 kHz, Rádio Ampere.